passa a respeitar. Sangue é mataí. Amizade pra sempre, amizade pra sempre. Um brinde, bora, tem muita coisa pela frente. Se Deus ilumina, dá o aval pra glória. A missão é vencer, correr pela vitória. Nossa e dos irmãos, tudinho que tá com nós. Buscando o sonho, eternizando a voz. A gente vê os moleque novo, tudinho afoito. Lembra do nosso começo e o passado volta de novo. Tem que dar ideia, temos bagagem pra isso. Aí, na humilde tem que ter compromisso. Pelo que o rap prega, pelo hip hop, a gente dá uma força, mas tu é que tem que ser forte. Nossa irmandade foi abalada em alguns momentos. Brigas, intrigas, feriram o sentimento. Mas o elo da corrente não foi quebrado. E se Deus quiser, vai ser eterno nosso pacto. Vários manos e uma história que ficará na memória como um som da hora. Uma amizade pra sempre. Vários manos e uma história que ficará na memória. Uma amizade pra sempre. Vários manos e uma história que ficará na memória como um som da hora. Uma amizade pra sempre. Vários manos e uma história que ficará na memória. Uma amizade pra sempre. Ó parceiro, deixa eu te dar uma ideia, um pedido de irmão. Na real faz essa preza, quando eu me for, tu põe nosso som pra tocar. E onde quer que esteja, eu vou curtir de lá. A gente viaja, às vezes pressentindo. A vida tá tão louca e tão perto, tal perigo. Vários putos na maldade, nos deixou cabreiro. Aço, sangue, tiro e medo. E até hoje não prenderam quem matou nosso mano. E até hoje eu vejo as tias chorando. A profissão de alto risco, mas a denúncia é na lata. É lágrima e suor, sangue pela nossa causa. Sinceras palavras que refletem a neurose. Pra todo sempre é nós, com fé e mais forte. Enquanto Fabrício e DJ passa o pano lá de cima, junto com Robson e todos que curtiram o rap um dia. Vários manos e uma história que ficará na memória como um som da hora. Amizade pra sempre. Vários manos e uma história que ficará na memória. Uma amizade pra sempre. Vários manos e uma história que ficará na memória como um som da hora. Amizade pra sempre. Vários manos e uma história que ficará na memória. Uma amizade pra sempre. Desde que vocês partiram, algo mudou na cidade. Nada é mais igual, no peito é só saudade. O que consola é saber que vocês estão num bom lugar e que a gente qualquer dia desses vai se reencontrar. Dá um abraço apertado e aí no céu caminhar. Vai ser louco demais conversar e relembrar de tudo que passamos, momentos importantes que aproveitamos e vivemos a cada louco instante. O rap já tá ecoando nos bairros de Macapá. Quem diria, hein? Dá pra acreditar. E vocês também fazem parte dessa história, como esse som da hora que ficará na memória. Aí falar pra Deus, olhar por quem ficou aqui, bem no meio dessa guerra, lutando pra ser feliz. Porque aqui a caberagem é constante, mesmo aos trancos e barrancos a gente vai adiante. Vendo coisas que entristecem demais, passando por altos e baixos, mas é isso que traz experiência pra dar letra pros moleques. Dizer que tem que fazer o bem e o mal esquece. Vários manos e uma história que ficará na memória como um som da hora. Amizade pra sempre. Vários manos e uma história que ficará na memória. Uma amizade pra sempre. Vários manos e uma história que ficará na memória como um som da hora. Amizade pra sempre. Vários manos e uma história que ficará na memória. Uma amizade pra sempre. Vários manos e uma história que ficará na memória como um som da hora. Amizade pra sempre. Vários manos e uma história que ficará na memória. Uma amizade pra sempre. Passa a respeitar. Sangue é mataí.